final corridor tower, 118 mile and 5. Após os dias autorizados em Alfa, você mantém o número de voo 300. Centro Recife, pretensa 128 do sinal 8, alcança 126 do sinal 0. Boa noite, Azul 9253. Boa noite, Azul 9253, salvou, né? Azul 9253, contato na Avenida Solange, dia saída São Bruno. Subindo a tenda do voo 320. 320, São Bruno, Azul 9253. Correção, Azul 9253. É possível, após curvar a direita, voar direto mesmo, o Azul 9253? Azul 9253, autorizado após 2000 LED. Após 2000 LED, Azul 9253, graças. vermelha, transição Delta. Transponder, 2263, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 903, obrigado, até a próxima. Salvador, voo 9083, bom dia. Voo 9083, bom dia. Contato radar na decolagem, dia saída São Bruno, tudo mantém a nível de voo 380. Salvo 1380, 9083. Beleza, voar lenda para o voo 9083. Autorizado lenda, voo 9083. Autorizado, leva 903, obrigado. frequência 128, decimal 3, quinta alterna, 123, decimal 8.